O balanço é muito positivo, face às características deste território, onde há pessoas envelhecidas, onde a topografia é difícil e, naturalmente, face ao pouco espaço de tempo que tivemos para estudar o projeto, o balanço é muito positivo. Conseguir, numa primeira fase, 64% de caracterização dos prédios deste concelho é algo que, naturalmente, está dentro das nossas expectativas e, portanto, estamos satisfeitos com o resultado encontrado nesta primeira fase e iremos continuar, naturalmente, para melhorar e aumentar a área caracterizada. Vai haver então a continuação deste trabalho de levantamento cadastral? Sim, o trabalho irá continuar no sentido de garantir, sobretudo as pessoas que entregaram as declarações e as reclamações em tempo, que a DGT possa naturalmente acautelar essas situações. Contra as outras pessoas que não entregaram declarações, naturalmente tem a lei prevê os mecanismos em que naturalmente agora terão que, as peças próprias, realizar o cadastro dos seus prédios. Há pouco referiu também que as pessoas podem estar tranquilas que o facto de terem cadastrado os seus prédios não implica maiores custos em contribuições? Não necessariamente. Repare, isso é uma questão que terá que colocar ao Ministério das Finanças, mas este cadastro é um cadastro predial, não é um cadastro fiscal e, portanto, as implicações que irá ter no atual sistema tributário, no código do imposto do IMI, naturalmente que não tem qualquer implicação. Nesta fase não terá qualquer implicação,